cheia, a vida com seu cachorrão. A mulherada que calou, quando escuta o batidão. A brisa que eu tô chegando, isso com seu cachorrão. A mulherada que calou, eu sou o batidão, chama na pressão. Olha o pangadão, é carro de playboy, é a nova sensação. paredão. Olha o miséria que estourou, menino. E se balança, se balança, se balança, se

gostoso. Ela tá me deixando. Ela tem namorado, mas quer tá aqui do meu lado. Chama na pressão aí. O cara nem sonha, ela vem me ver, atrás de prazer. A raiva me estresse, comigo ela esquece. Bota a mãozinha pra cima aí. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre que camarinha eu deixei o seu cangote. Chama na pressão aqui. Só no batidão, só no batidão. Ela tá me deixando. Ela tem namorado, mas quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha, ela vem me ver atrás de prazer. Bota a mãozinha pra cima, chama o piseiro. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina se ele descobre que a marquinha eu deixei no seu cangote. Chama no piseiro, piseiro do Brasil. Bom, funda não. É o batidão que é o nome dele, viu? Olha o swing, rapaz. Chama! Olha o swing aí, velho! Mais uma da minha autoria. É o batidão do Brasil. Eu vou botar pressão nas piriguetes e no meio do salão. É nesse batidão, é nesse porrozão. E as gatinhas batem no olho no chão. Vou botar pressão nas piriguetes, no meio do salão. É nesse batidão, é nesse porrozão. E as novinhas assim, ó, vai, vai, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E as novinhas em cima do paredão. E chão, chão, chão, chão. Olha o PA, chama no piseiro aí, ai. É pra tocar no paredão. Eu vou botar pressão nas piriguetes, no meio do salão. É nesse batidão, é nesse porrozão. E a novinha bate com o bumbum no chão. Vou botar pressão, vai. As piriguetes, no meio do salão. É nesse batidão, é nesse forrozão. E as novinhas, chama no piseiro, chama, chama, chama. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. E as novinhas em cima do paredão. E chão, e chão, chão. Derruba o PA, chama no piseiro, vai. Olha o piseiro do Brasil aí. É pra tocar.